38. Alfa, pode falar pra direto, de boa, tá certo. Pátio da Mata, o altímetro 1020, reporte quando pronto para o táxi. Afirmativo, Santos Luiz do Maranhão, dá presente, autorizado, táxi, ingresso, cabeceira 17, reporte na cabeceira, pronto, o Mike Sargot, é o. Altímetro no 020, informe no localizador. Ok, descendo via Mare, 2000 pés, no 020, informe no localizador, no 824. Seu hotel tem livre decolagem, pista 17, o vento 150 graus com 09 nós. Excel Hotel, decolador 55, controle agora 120.8, bom voo. Este decolador 55 vai chamar o controle 120.8. Muito obrigado, tá? Boa noite, senhor. Igualmente. Romeu Mike, esse é o hotel. Mike, seu hotel, boa noite, contato radar vigilância. E desde já, na saída do lotar, informe que o nível 090 para Teresina e nível incorreto. Informe-se 080 ou 100. Ah, ok. Só um minutinho, por favor. Confirme. Poderia coordenar com o centro? Após lotar, a gente vai voar direto Teresina, não é isso? Ok, então vamos para o nível anterior, uma CT, não é isso? Não, 080, uma centena, confirme. Uma centena, senhor. Uma centena, ok. Autorizado, 100. Muito obrigado. A sessão para uma centena, Max Hotel. Pendulona 6, BHZ, Trive, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta a Pendulona 6 com a primeira curva direita. 5577 é o código, 120.8 é o controle. 13225, boa. 13325. 3325, backup, boa. Do controle 120.8. Agora correto, me confirma o céu, né? O céu, deixa eu apagar pra torre, tá ok? Funcionamento táxi de decolagem, agora com a torre 2:30, Juliette Jack, no meu. Quer dar uma falada 10, é isso? Mas vai ter que taxiar mesmo com a torre. Pode chamar mesmo pra fazer o taxiamento e depois vai pro meio de campo de alpaca, ok? Para o controle. Quer que o Juliette Romeu prossiga? Juliette Romeu, prossiga. O Mike Juliette Romeu está na escuta do Mike Sierra Hotel? O Mike Sierra Hotel está me copiando, Romeu. Prossiga com sua mensagem. Mike Sierra Hotel, o controle Salvador também está me recebendo. Caixinho de alfa, ponto de espera, semitorre 18-6. Prossiga com a mensagem, comandante. Pronto pra ponte, o Mike Sierra Hotel. Hotel, o controle também está copiando o Mike Juliet Romeu. Peça para informar a distância radial de Salvador. Mike Juliet Romeu, o controle de Salvador está solicitando a distância e qual a radial que você vai aproximar de Salvador? Via 1. Copiado ou controle? O senhor está próximo de Salvador? O senhor está próximo de Salvador, comandante? Do Mike Juliet Romeu. 1.3 milhas náuticas, controle. Mike Juliet, o Serra, Mike Serra Hotel solicite ao Mike Juliet Romeu acionando 0122. Temos 0122. Positivo, 0122, sua para 500 pés, ajuste no 020, informe visual com aeródromo, o Mike Juliet Romeu. Ok, vai reportar visual com aeródromo, vai ser autorizado. Vai com proa na BR-324 após Iguatemi, senhor. Ok, ciente. Já recebo no radar. Vou na proa então do BR-324 informando para o cruzamento da final da pista 1-0. Vai reportar para o cruzamento da final da 1-0, Mike Zé Romel. Mike Serra Hotel, grato pela colaboração. Suba para o nível 100 no perfil da Lotar, Mike Serra Hotel. Mike Serra Hotel, atenção ao Master Serra, do perfil da Lotar. Disponha pela colaboração, estamos aqui para isso. Grato, Mike Serra Hotel, Mike Serra Hotel, agradece. Disponha, comandante, bom voo aí. Grato, igualmente. Mike Juliet Romeu está no hospital do subúrbio, vai com proa do Iguatemi. Gente, Mike Juliet Romeu. Decolar de Salvador ao 04, chama o controle no 20, 18, bom voo. 08, boa noite, 3097. Salvador, boa noite, 3197. 297, contato radar supra no nível 380, perfil Dael. 380 Dael, tá 3197. Controle Salvador é o TRIP 5218. 5218, assinando identificação, foi ITAP para chegada, desça para o nível 050, estou tímido no 020, vigilante. ITAP 050 com 1020, 35529. Papá Romeu, Juliette, Juliette Romeu? Estimativa até Taxui Papá, altímetro 1020, reporte novo, ponto de espera. Zero cinco, recordo copiado. Agora eu estou na suburbana. Informa o tráfego, posição de 12 horas, 6 milhas, rumo ao posto, cruzando dois, quer dizer, mantendo 2 mil pés, aeronave Boeing 737, companhia Gol. Tá no visual, mais cidade Camel. Voo 1884, informa o tráfego, posição 12 horas, 5.1 milha, rumo ao posto, mantendo 500 pés, tráfego helicóptero. Excelente, voo 1884, acompanhando o equipamento. Romeu vai manter a rota Bonfim até o farol da Barra. Positivo. Sende autorizado o cruzamento da pista 1735 após Quebec, Mike e Lima. Na Lima, chama o solo no 219. Vai alternar, não vai para o farol da Barra, vai para Comprador e Guatemi, ok? Sim, Juliette, Romeu. Grato. Utilizador Campa Vista, voo 1884. 1884, complete a aproximação, chame 286, bom pouso. 286, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, voo 1884, final direto X-Ray, uma milha pra cima. Voo 1884, boa noite, avistado, o vento é de 1,50 graus com 8 nós, o altímetro no 020, está autorizado pouso na 10. 1,020, ajuste, autorizado pouso no 0, voo 1884. Objeto 6728, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. Eu estou tímido no 020, vigilante. Mari 050, 1020. Dá para voar ETAP, o 6728? Autorizado ETAP, 6722. E quando no ponto de espera, 6826. Papa Romeu, Mike, seu hotel atingiu, vai manter uma centena, agora 7 milhas da posição lotar. Possibilidade de coordenar junto ao centro da presente posição, voa direto, Teresina? Oi, Teresina, Mike, seu hotel. É, na boa, direto de Teresina agora, obrigado. O Mike Sérgio não está ligando na região do Guatemi, vai com a fronda dentro do litoral para remédio já. Possível, mantenha o corredor axé e forma visual caródromo. Vai manter o corredor axé e forçará a visual caródromo. Salvador, forçará 2560. 2560, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, estoutímetro no 020, vigilante. Mar 060, 2560. Tudo vai direto Duna? Somente vou ITAP. ITAP, 60. 884, no solo Ozono 2, ao livrar à direita, chama o solo 21-9, tenha uma boa noite. 219, boa noite, daqui a pouco, 884. 386, bom pouso, Mike Juliette o meu. 386, grato. Alô, Salvador, perdão. 24, lembramos o circuito. 3325, boa viagem. 251, 3325, boa, tá fazendo na 7. Salvador, gol no 884. Boa noite, educado. Prossegue via Alfa Juliette para o 9. Alfa Juliette para o 9. No 884. 240 de indicada. Positivo. 102.000, 152 a 9. Saia 2560, reduz a velocidade para 300 nós. Para quantos nós? 300 nós. Gente, 300 nós, 2560. Aproxima direto para o pátio, confia. Boa noite, senhor. Está próximo ao pátio de Sossô. Vai direto para o hangar da Bata. Está presente, posição agilizando para o hangar da Bata. Está autorizado, reporte cruzando a final da 10. Mike, Juliette, com meu. Autorizado até o coral de Itapuã, senhor. Lá eu faço cruzamento. Ok, então reporte sobre o farol, Itapuã. Botará no farol Itapuã, Romel. Juliette Romeu, decolou o Zuno 4, controle 120.8, bom voo, boa noite. 08, boa noite, Juliette Romeu. Controle, boa noite, Papa Romeu, Juliette Romeu. Juliette Romeu, boa noite, contato radar, flua para o nível 400, perfil da EL. 400, perfil da EL, Juliette Romeu. Está sinal da 190, reportará alisando a roupa. 612, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 070, ajuste altímetro no 020, vigilância. Chegada a mar, nível 70, 1020, senhor autoriza a ETAP? Controle, o senhor autoriza a ETAP para o 6212? O ETAP. E para o ETAP, 6212. Red 1 no 40 graus, 14,9, o altímetro no 020, reporte no solo da bata controlado. Livre por um abata, reportará no solo controlado, Mike Leite Romel. Mike Sem Hotel, controle de Salvador. 30 milhas norte de Salvador, mantém o nível 100, chama agora Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. Controle é o 35218, está estabilizado no localizador. Aperte aproximação, chame torre 1086, bom pouso. 5218. 1086 ou 5218. 7622, você poderia continuar a descida? Isso para 2000 pés, ajustando 020, informe no localizador, objeto 6728. 2020, reporte estabilizado, 6722. Salvador, você está mais baixo, 2560? 2560, desça para 3000 pés, ajuste no 020. 3000, 2560. Noite, trip 5218, avistado, cheque o trem de pouso. O vento é de 1 no 40 graus, uma dúzia de nós, e o altímetro no 020. Autorizado pouso na 10. Baixado travado, autorizado pouso 990 com 1020, trip 5218. Net Romeu, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12251, alterna 3325, boa viagem. 2351-2325, boa noite. 13325. 2351-3325, obrigado.